va a trobar. Escolti, a gente tá analisando aqui as condições, o Fox ou meu Golf? 722. Jet 5722, contato radar, decolaço, mantenho 320, saída da El. Oi, saída Gol, transição Fito. Gol. Fito. Inversão 320, web 5722. Obrigado. Gol 642, autorizado no final 350. Final 350, obrigado. O Fox é o meu Golf, confirma o equipamento. Ativo, a gente está fazendo análise aqui do campo, pagando condições, instrumento, ok? O senhor apresentou visual, a notificação? Sim, ativo, aguarde melhorias, ok? Paulo Salvador, voo 17, 15, posição 2, bora pushback, acionamento. 17, 15. Na 2, aguarda, push. Aguardando. Pax Gol 1804, 179 a bordo, temos 4 horas de autonomia, até na Brasília. Foi web pro táxi? Não. 1804. 1804, prossiga até através do 612, observe o tráfego do portão 5 puxando. Quando tiver condições de prosseguir com segurança, será via Juliette e Alfa. A torre 186, 1012, o ajuste. Autorizado, táxi de Juliette Alfa até o 612. Após torre 186, o ajuste 1012, voo 1804. Estado, objeto 5722. Obrigado. Agora, meu Bravo Uniforme Serra, 72 milhas nordeste do Velho Salvador, contato radar. Fui na proa de Bons para chegar a Bons, reporte para descida. 6, obrigado pelo apoio, senhor. Pavão, meu Bravo Uniforme Serra. O centro me coordenou, Salvador. Desculpe, vou ir direto. Direto 10, Pavão, meu Bravo Uniforme Serra. Não demora muito para abrir visual. Solo é do 6749 agora. Graças a Deus, pronto para o táxi com 142 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna galinha. Livre no ponto de espera 1812. Muito obrigado, 1012, livre no ponto de espera 1806. Bom trabalho aí, bom dia a todos. Afirmativa, após o web está livre. Chame centro, recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Gol 1642, chame centro, recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Recife 125, 45, alternando 126,85. Bom dia, ONU 642. Oi, Salvador, muito bom dia, web 7649, ponte espera da 10, pronto para decolar. Webjet 6749, autorizado a linha decolar, pista no zero, pista molhada, o vento 200 graus com 03 nós. 200 com 03, pista molhada, pronto, alinhar e decolar, pista no zero, web 6749. Afirmativo. Salvador, bom dia, boa noite, 04, próximo, pode ficar da boa noite. Prossiga. Bom dia, mantenha o ponto zero, por gentileza. Afirmativo, o India Charlie Yankee, só um instantinho, copy. Solo Gol 1607, com 190 a bordo, 4 horas e 7, alterno Galeão, está pronto para o ataque. 307, prossegue até o ponto de espera, 18.6, torre e 12 o ajuste. Prossegue até o ponto de espera, 18.6, torre, 112 o ajuste, Gol 1607. Oi, sim, 6749 do web. Alternando 126.0. 288.260, obrigado. O controle, um visual especial devido à condição de trem, ok? Aguarde só um instante. É o Gol 9755 para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 53, até na Campina. Tem um Gol 904. 618.012 o ajuste, delivery táxi 1715. Delivery táxi, ponto espera 1826, 1715. 6749, decolado de Salvador ao 50, 198 ao controle. 198. Bom dia. Meu chame torre 118 decimal meia. Aciona 5576 o India Charlie Yankee. Número Oscar Romeo, a intenção de pouso é cabeceira 35. Afirmativo, reporte na final do 35, novembro Oscar Romeo. Vento variável com 0,2 nós agora, altímetro no 0,2. Confirme estacionamento. Direcionar, chame o solo para a torre para prosseguir com o táxi e decolagem. Jet 6749 na escuta. Positivo, prossiga. Jet 6749, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, autorizado vai direto Lida. Direto Lida, 804, livre decolagem 10, o vento variável com 03 nós, pista molhada. Livre decolagem 804. Rapaz, meu bravo uniforme Serra, confirme o nível que está mantendo. Jogou no 607? A intensidade bastante baixa, ok? Ali mantém cabeceira 0, Gol 18, Coagina, 1607. Ali mantém na cabeceira 10, Gol 1607. Agora sim, alto claro. Autorizado, Papa Romeu Bravo, uniforme certo. Lembra os Romeu, tráfego avistado já embaixo travada? Agora sim. Desculpa, Eco. Novembro com o meu livre pouso, cabeceira 35, ou vento variável com 03 nós. Rapaz, para final, baixado travado. Alfa Romeo Golf na escuta? 1804 indo para o controle, tenha uma boa semana. Afirmativa, o 54 decola. Oi, Salvador, o Gol 9715. Espera, dá o 90 pronto, visual com o tráfego. Afirmativa, o Gol 9715, mantenha o ponto de apoio, beleza? Mantenha. Após, direto, Leda. Taxi, formando PLB. No solo 54, tá livre até o pátio 5, o hangar está o novembro Alfa Romeo. Resgate 05 já pronto pro táxi? Ari, desça até nível de voo 050, QNH1012. Altímetro no 012. No 607, livre decolagem no 0, vento variável com 03 nós, pista molhada. Autorizado decolagem para o voo 1607. No 715, após a rolagem do banco da Gol, ali mantém cabeceira no 0. Após a rolagem livre da linha, mantém cabeceira no 0, Gol 1715. Salvador, bom dia, Gol 1605, informação November. Para Galeão, agora de cópia, 1605. Guardando cópia, Gol 1605. 8, controle, bom voo. 98, já. Controle, 1804. Gol 1804, prossiga. É, confirmado após letra, direto me deve. Afirmativo. Obrigado. Papa Romeo Bravo, uniforme Serra, informe seu estimado de pouso. Após, segue seu táxi, mantendo a posição na ponta para táxi, papá. 49, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1251, 3325, muito bom dia. Gente, 1025. 1715, livre decolagem, pressão no 0, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, pressão no 0, Gol 1715. Gol 1607, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, autorizado vai direto, Leda. Gente, autorizado Leda, 360, 607. Livre, Tabatango, Oscar, Serra, Uísque. Bruno, meu 07 autorizado, vai direto da El. Tem minha prova 607? Autorizado, direto da Elgo 1607. Um traço no ponto de espera do táxi Oscar, que é transporte de enfermo, ok? No 7 no 5, decola do Salvador 59, chama agora o controle, 109.8, bom voo. 109.8, bom. Salvador Gol 17, 15, cruza 1.800 no perfil da saída Golem. Gol 17, 15, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída Golem. Sobe até o 360 na Golem, 17, 15. Papatango, Oscar, Céu, Whisky, voo inapropriado, pós ITAP, desça para 2.000 pés. Kennegal no 0 no 2, após estabilizado o localizador. 305. Galeão 360, permite 50, na rota conforme plano de voo. Decola no zero direita, da Elmeda, após Leda Bidev. Após Bidev, IAP November 857, segura, apesulou no meia. E após conforme, controle em 119.8, 5562. 251-332. Curva direita. Saída da El, transição Leda, pós Bidev pela Upper November 857, pós até a Upper Zulu 16, controle 119.8, transponder 5562, gol 1605. Chama pronto 1605. Chamará pronto, gol 1605. Sete acionamento da 3597, ok, 07. Sete, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamada para o táxi da 3597. Wi-Fi 14, report by the transport taxi. Confirme. É, pode com referências visuais para mudanças de regras de voo. Se é o uísque, após estabilizar o localizador e solicite junto à torre para a base pela esquerda. Direita, corrigindo. Uno 607, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325. Afirmativo, Uno 607. Ali Salvador, bom dia, resgate 05, decolado, corredor Axé. Para decolagem. Resgate 05, é. Prosseguindo corredor Axé, com destino a Montes Claros. Resgate 05, mantenha o número 10, corredor Axé, a parcela da Barra, confirma para o ideal para o destino. Tendo mil pés até o farol da Barra e ideal para o destino é 257. Autorizado inicialmente o número 10. Meu bravo, uniforme, terra, confirme isso. Vou ir direto em Deus. Autoriza direto para o seguro, Carlos. Take off runway 10, right turn. Dial departure, Leda. After Leda, BDEV position. After BDEV, up November 857. Seguro, up Zulu 16, and then according to your flight plan route. Salvador Departure 119.8 and Skulk 5577. Da Serra, Pastora da Barra. Resgate 05, autorizado, vai direto destino, subindo para nível de voo 065. Direto destino, ascendendo para o 065, resgate 05. Patango, Fox Tétio Mil Gulf, informe tráfego 206 milhas, passando 1 mil pés para nível de voo 065. É SL210. Certo. Gol 1715, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Via Juliet and Alpha, 35514. Tétio Alpha, Silver Point Tower. 1960. Para o Taxar 3597, 172 a bordo, 3:55, cortando a cabina. 3597, ponto espera 8612, ajuste, Juliette Alfa. É, Alfa está 3597. A passagem ao 30 ou está 3597? Afirmativo, dando passagem ao 30. Tango, India Charlie, Yankee, quando possível informe o chamado de pouso. Resgate 05, informe o chamado de pouso. É só um instante, informe o chamado de pouso, resgate 05. Controle Salvador, resgate 05, chama o pouso em Montes Claros em 1000 Zulu. 1000 Oscar Serra Whisky, interceptando o curso localizador. Oscar Serra Whisky, chame torre 118.6. 118.6, Oscar Serra Whisky, bom dia. Salvador, Papotango, Oscar Serra Whisky. Oscar Serra Whisky, continua a aproximação, altímetro no 012, já embaixo travada. Agora, embaixo travada. É, solicita pouso a 17, 17. A intenção é cancelar e prosseguir visual para 17? Afirmativo. 7, modificado ao 08, prossegue visual então, pistão no 7. Vento variável com 03 nós e a porta na final do 17, baixada travada, Oscar Serra Whisky. Curvando agora à esquerda, para a final no 7. Serra Whisky, copiou a torre? Afirmativo. Comparar final da 17, baixado travado. O 35514 autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. 35514, clear line up and take off runway 10. The wind is variable with 03 knots. Informe que o tráfego está nessa posição de 9 horas, 1 milha, passando 2.500 pés para nível de voo 065. 7. Meu gol, final de tráfego com isso, vai formar livre frequência para coordenação. Está na base da 197, baixar travado, Oscar Serruí. Afirmativo, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 97, o vento variável com 03 nós, Oscar Serruí. Ali mantém capseiro no zero. Ali mantém capseiro no zero, tá 3507. Group 5514, Urbanet 11, can take now 119 decimal 8. 198, 35514. Paulo, gol 1605 para posicionamento, posição 1. É o gol 1605 para posicionamento, na posição 1. Autorizado, time táxi. Autorizado, chamará para o táxi gol 1605. 5514. Trip 5514, radar contact on departure, cabo de level 150, pouca departure. Guardando apenas o trip que ainda está mantendo o eixo de decolagem, ok? Sim, está a 357. Clear de trip 5514. Clear, turn left to avoid. Posso que Serra Whiskey no solo usando 2, confirme no pátio. Zero deck track, reporte livre na pista. Três, cinco, no sete, tem livre decolagem, pista no zero, vento variável com 02 nós. Tem livre decolagem no zero, tá 3, 5, 9. Bom dia, trip 5345, tá com a informação November, autorização de tráfego para Ilhéus. Trip, confirma o horário, eu ainda não tô com fome aqui. Tá aos 43. Ah, já deve estar aparecendo aqui no meu sistema, assim que tiver autorização para colar. Afirmativo, tem a saída prevista, senhor?